visto aquele velho paletó empoeirado. Sobre a minha mesa eu vejo cinzeiro lotado, a fumaça do charuto, ambiente perfumado, uma taça, meio vinho e um roteiro inacabado. Vim pra terminar o que eu havia começado. O futuro a Deus pertence, mas o meu já tá traçado. Sei que o fardo é pesado como o nome da família. Sinto-me honrado em seguir na dinastia. Meu destino, uma vida, uma chance, mais um dia. Os retratos na parede me prendem à nostalgia. Ponteiros do relógio que hoje já não se movem, parados no tempo como histórias que comovem. Como o tempo em que os homens eram realmente homens, e a honra de um homem valia mais que seu nome. Lealdade e humildade pra sempre ser respeitado, respeitos de verdade pra sempre ser relembrado. Respeito as lembranças, a meu sangue, a meu passado. Honro o nome dos irmãos cujo sangue foi derramado. Jamais esquecerei, rancor meu combustível. O inferno em meus olhos vermelhos já é visível. Queima dentro do meu peito o ódio irredutível. Vejo de frente pro espelho a raiva e o último nível. Sinto a garganta seca, as batidas do coração. Minha sede é de vingança, vingança com as próprias mãos. Ver o medo em seus olhos implorando por perdão. Inimigo tenho vários, amigo conto nas mãos. Todos por um, apenas uma proposta. Judas me entregue, me vende por qualquer bosta. Se eu não ficar ligeiro, já sabe qual a resposta. Brutus me apunhala, enfia a faca nas minhas costas. Olho pela janela e vejo a chuva no jardim. Crianças correndo entre as mudas de jasmim. O silêncio fala alto, eu não escuto nem a mim. Vejo tudo em preto e branco, pressinto início do fim. Sinto que um anjo me carrega em seus braços. Tô indo pro céu porque o inferno já tá lotado. Morri como homem, sei que isso não é pecado. Antes morrer em pé do que viver ajoelhado. Brinde a todos que se foram, com a certeza de que é melhor morrer em pé do que viver ajoelhado.